ordem com equipe do solo, após a liberação da retaguarda, dois bois da companhia, está autorizado para o chamamento, chame de... Posso sair do Airbus, está autorizado, tá 39, tem para o ataque, em consideração. Aqui é com Juliette, informa posição. Gente, confirma, está visual com a Airbus, tá, que vai ingressar agora no Taxi Índia, irá contornar e irá taxiar via Alfa. Gente, vai seguir o Airbus via Juliette com o número 2, vai reportar próximo a Taxiway Delta, na Taxiway Alpha. O Azul 4064 se aproxima da Kilo, pode prosseguir? Afirma, Azul 4064, ingresso Taxiway Kilo, pátio 3, reporta para ingressar no pátio principal. E a Kilo e pátio 3, reporta para o pátio principal, 4064. Chegou no 333, decola para 1500. Um minuto, se é uniforme novembro, é só confirme se é só toque remetida em Aracaju ou vai efetuar pouso em Aracaju? Negativa, toque remetida e retorna para o motor. Gente, grato. Para ingresso no Taxiway Delta, chame agora a torre 118-62, ajuste no 004, tamo roubo, boa tarde. Para ingresso na Delta, 118-6, grato, bom trabalho. No approach, good afternoon, 2154, Westwood November, passing 180 to 150. 2154, Scott Cadet, descend level 040, Mari arrival. Ground to 040, Mari arrival, and 3154 has intention to RNAV runway 10. Roger, after ETAP position, fly ahead Sierra Vito 366. After ETAP, we are clear to Sierra Vito 366 and 3154, down to 040. Informe November, confirmando varicolada 17 ou da 10? 17. Gente, então decola da 17 com curva esquerda na Fuca, Aracaju. O seu uniforme November está autorizado a acionamento, informe PLB. 03. Autorizado ingresso, alinhar e manter, confere? Informe alinhado e pronto, afirmativo. Na 10 deslocar. Informarei alinhado e pronto, o TAN 3192. Ingresso Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Para o pátio 3, via pátio, via Kilo, gol 948. Qual seria o ideal para conquista? Após o ingresso do Boeing da Gol, que irá ingressar via Kilo, está autorizado a ingressar na Taxiway Delta, mantém a posição na mesma, chama a torre 108-6 dúzia. Ajuste no 004, tambor voo, boa tarde. Senhor, uniforme November, confirme já estacionado? Não, negativo, vai chamar para o táxi. Está autorizado o acionamento, Sierra Uniforme November, para o táxi, por gentileza, chama a torre 118-6 dúzia. O ajuste é no 004, então bom voo, boa tarde. Obrigado, boa, 18-6, passando de combate. Salvador, está 3193 para o táxi, 81 a bordo, 4 horas e 5, Guarulhos. Está 3193, repita para o AB, por gentileza. 81 a bordo, 4 e 5, Guarulhos. Grato, táxi via Índia Alfa, reporte próximo a Delta. Índia Alfa, reportar na distância da Delta. Salvador, o outro está na matança? Tolima Tango, quanto cópia? Tolima Tango está autorizado para Maceió. 500 pés, decola da 17 com curva à esquerda, corredor forte, transponder 0263 e a frequência do controle 119.35, 818.62. Rodando uma campanha autorizada, 17 curva à esquerda, corredor forte, 500 pés, transponder 0263, controle 119.35, 118.62. Lima Tango, pátio 4, informa POB. 02 a bordo. Eficiente, acionamento, táxi 18862, então bom voo, boa tarde. 18862, é o Lima Tango. Goro 648, ingresso pátio principal, gate 01. Para 1, Goro 648. Hotel Lima Tango, livre acionamento, táxi, chame para ingresso no 7. Localizador já estava, Xané 6320 para o marcador externo, chame a torre, frequência 118612. 1862, Xané 6320. 04, tomou voo, boa tarde. Ingressa na Delta, chama 1086, boa tarde. Gente, continue a aproximação e aguarde pista livre 6320. Jet 6703 está autorizado para Brasília, nível de voo 340 via Up Zulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita, após a decolagem na saída Gole, transição UFITO, transponder 5173 e a frequência do controle 119.35. Autorizado, Brasília 340, peso Luno 7, decolada 10 com curva direita, gole o fito, 5173, 1935. Correto, web 6703, o ajuste é no 004, chame pronto, pushback, acionamento no 08. Camaral, obrigado. Mantém ainda a guarda de decolagem, ok? Tá, corrigiu, uma tem configurando, tá no pátio 4. Ah, então tá autorizando a decolagem, comprou a Nordeste, sem interferir com a aproximação da 10, 090 com 1 a 12, Lima Tango. O Xanai é livre pouso, uma centena com 1 a 12. Aqui em Eco Juliette, decolada ao 51935. 9-3-7, obrigado, uma boa tarde. Cidade matando, tá fora do solo. Tá livre o pouso, Xané 6320? Afirmativo, autorizado o pouso, cabeceira deslocada, uma centena com a 12, Xané. 6320, autorizado, grato. O Lima Tango prossegue em corredor Ford 1935 ao 59 de cor. 1935, Hotel Lima Tango, corredor Fox 500 pés. Salvador Approach 154-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 contato com o corredor Fato. 500 pés, o corredor forte na escuta permanente. Charlie, 3154, sending maintain 2500 direct to Serra Vitor 366. 2500 feet direct to Serra Vitor 366. 3154, and are we clear for RNAV 10? Clear. 3154, thank you. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 967, 5 da Centauro, Oscar. 05, desce, mantenha nível 050, chegada à maré. 050, chegada à maré, a intenção é realizar a renave da 10. Entendi. 1219. Correio 219. Está acionado na Aerostat TAC 3 a bordo, 4 horas, contém Salvador, vai decolar até uma pena. Salvador, Oceanair 6320. Oceanair 6320, ciente, livrou a pista, boa tarde, táxi via Alfa. Pode prosseguir em frente, Juliette, para a remota 103. E remota 103 pela Juliette, ciente. Cardeal 50, boa tarde, prossiga. 193, decolado ao 02-1935. 1935, obrigado. Sim, meu destino é Aracaju, ou Paulo Afonso. 193, vigilância, submantenha nível de voo 3620. Vigilância radar, ascensão 360, TAM 3193. 0, informe o nível solicitado de voo. 2, chame Centro Recife agora, frequência 12685. 12685, 3192. 50, confirme, já estacionado. Tive, mantém a posição aguardando autorização. Roger. QNH 1004. 1004. 3154. Now establish at RNAV 10. The report passing Serra Vitor 366. Report passing now Serra Vitor 366. Roger. Contact tower frequency 118.6. 1863154. Good afternoon, taxi 154, passing Sierra Vito 366. From 254, report your markers. Report auto markers, 154. Just to let you know, you are doing the RNAV 410, so we report Sierra Vito 372, down 3154. Affirmative, 370. Matthew. Se a uniforme em novembro vai manter alinhado, devido sua curva ser à esquerda, ok? Se é possível a remetida de tráfego da 10, então aguarde sua autorização para decolar. Hoje está alinhado, aguardando a autorização. Tá. 2154, clear to land runway 10, threshold displaced 1200 meters, the wind is 100 degrees, 14 knots. Okay, so clear to land runway 10, and runway is displaced 1200 meters. Can you say again the wind, please? 100 degrees, 14 knots. 10014, thank you. 3154, clear to land. Sierra Victor 372, 3154. Roger, clear to Earth. Presente posição autorizado para o Serra Vitor 366, desse mantenho no 1500, correção, 2500 pés, altímetro 10004, autorizado procedimento RNAV, reporte passando aquela posição. Entendi, autorizado Serra Vitor 366, descendo para 2500, 1004, é um ajuste, reportarei, gol 975. Controle, chame centro Recife, frequência 128, décimo 8. Recife 1288, tá 3193. Negativo, aguarde cópia, aguarde autorização. Estou tentando contato junto ao centro. Tem 070, está situado no direito. C154, can we do a 360 to clear the runway on Fox? Affirmative. Report to the runway. Thank you very much. You are my fault. Sociedade Uniforme November, decolou 09, controle 1935, tem um bom voo. 1935, obrigado. Controle, boa tarde, Papa Romeu Serra, Uniforme November, decolou. Romeu Serra, Uniforme November, vigilância, submantenha nível de voo 190. 190, o Serra, Uniforme November. Pode voar direto, Caju? Ativo, perfil da saída PUC inicialmente. Gente. É o 50, tem condições de voar no 050 ou no 090? Gente, aguarde. Romeu, Papá, Eco Charlie, controle. Zero, copia. Tarde, 050 está autorizado Salvador-Salvador com o procedimento Aracaju e posteriormente Paulo Afonso. 050 nível, decola da 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Conde, transponder 5165, que é a frequência do controle 119.35, torre 108.62. Poderia informar o estimado de pouso, até o Limatango? Táxi, reporte para ingresso na pista 10, reporte na Taxiway Hotel. 2-0-4-0, senhor. Passei, ó. 2154, and afternoon. Taxi via Alpha, India Gate 02. Alfa, Índia 202, Tantra 154, tem. Romeu Bravo Oscar, copia. Romeu Bravo Oscar, está autorizado, plano Salvador, Salvador, com procedimento em Aracaju, o número voo autorizado 250, a rota DCT, decola da 107, com curva à esquerda, na saída Fuca, transição Aracaju. O transponder é o 5050 e a frequência do controle 119.35, torre 108.62. Autorizado Salvador, Salvador, com procedimento Aracaju, nível de voo 250. Direto, decolador 17, com curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, transponder 5050, controle 109.35, torre 108.36, com o meu Bravo Oscar. Meu Bravo Oscar, informe estacionamento e PLB. Edor Axé, informe altímetro 10004, reporte próximo a... Após quando é 5 minutos fora do aeródromo, Guardião 03. O Edor Axé, reportar na próxima aeródromo, para onde está com a Guardião 03. Está chegando pelo setor norte? Então está autorizado para a longa final da 17, se tiver condições. Afirmo, longa final da 17, reportada mais próximo para transferência do motor. 75, chame a torre 118.62. 0, Ilhéus, aguarde, Ilhéus, aguarde, cópia, número 49. Torre 118.62, gol no 675. 18.62, igual no 8, 9.675. Valor azul 4065 para a Cláudia Campinas, nível 3.40 inicial. 3.40, agora de cópia, azul 4065, número 2 para a cópia, gole Gonza é a saída. Fazendo. Confirme a saída? Gole Gonza. Gole Gonza, espera. Negativo, só de engraçada presente, aqui a cabeceira é essa aí, a partir da hotel, tá deslocada. Se tiver condições de alinhar e decolar sem parada, tá autorizada a presente. Se não, aguarde nessa posição, tem um tráfego aí pra passar o estéreo. Te acessou para 210. 2085, obrigado, até a volta. Na final da 10, tem braço travado. No 675, cabeceira deslocada no 1.200 metros, o vento uma centena com 14, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, está ciente do deslocamento, bom no 675. Radião 03, afirmativo, visual com aeródromo. Afirmo. Minha torre 118.62, Guardião 03. 118.62, Guardião 03. Torre Salvador, Guardião 03, na rota torre. Controle Salvador, Papatango, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, Salvador. Vitorinho de Juliette passando agora pelo través da ilha de Taparica, 1500 pés. Não, no 7, evitando pouso simultâneo com o tráfego da Gol. E agora é autorização de pouso. O vento é uma centena com 14. Aguardando a liberação, o centro do tráfego será o 02. Responde 0160, altímetro 1004. Reposto corredor Interlagos, Vitorino de Juliette. Juliette. 7-0-3-0-8, está autorizado, chame táxi. Considere, por favor, o 6-7-0-3. Sente. Chame para o ingresso no 7. Hello. 3 autorizado pouso, pista no 7, 100 graus, 1 dúzia. Livre pouso, Guardião 03, é passará no solo. Aguarde ingresso, tem um tráfego na final no 7. Ah. Aponto cópia. Turo 649 está autorizado, parelho Elcio, número de voo 220. A rota DCT decola da 1-0 com curva direita após decolagem na saída da El, Leta após direto de Elcio. Transponde ao 5401 e a frequência do controle 119.35. Ilhéus 220, a rota DCT. Decola da 10 com a direita, da El Lena, depois direto de Del. 5401-3395, controle após, 649. Correto, gol 649, ajusta no 004, chame pronto, pushback, acionamento. É. 4065, copia. Sobe, objeto 6703, agora tá pronto, meu 08. Sobe, 6703, tá autorizado, chame o táxi. Azul 4065, copia. Salvador, muito boa tarde, gol no 675, livrando a sua escuta. Gol 675, boa tarde. Prossegue táxi via Alfa até antes daquilo. Alfa até antes daquilo, gol no 675. Livrando a pista, o Guardião. Falo gol na 7 e 1. Pronto para a cópia, Guarulhos. Sene? Gol 1-7-8-1, pronto para a cópia, Guarulhos. Sente da informação, Mike. Confirma o nível para Guarulhos. 380. 38, aguarde cópia, número 2. Guardado. Charles Zulu, prossegue. Ilha Charles Zulu, estou aguardando chegar o plano, ok? Entrei em contato junto à sala IS, ele disse que já está transmitindo o plano. Só vai ser autorizado quando chegar o plano no sistema. Autorizado para Campinas, o número de voo 340 via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0 com curva direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponda 5177 e a frequência do controle 119.35. 2-0 para Campinas, nível 340, conforme o rota do plano, decola da pista 10, saída Gole Gonza com curva direita após a decolagem, Upper Whisky 58. 5177 no transponder e o controle de saída 1935. Correto, azul 4065, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste no 004. No 004, ajustado.